Κάτι όνο που πρέπει να πει την έξω να γραφτεί να προσπαθούν να είτε πάνω. 207, que é ótimo, mantém a senha de voo visual, acima de 10, 2690, Roma 3. Confirme o estimado de ingresso na terminal Bijols e o estimado de voo, 407. Controle do SOS para informá-lo e para lençóis, mantenha a senha de voo visual acima de 1.0.3 em Salvador, foi recuperação agora acima de 0.2. A informação alerta, só 60 milhas será para o controle Salvador. Por 60 milhas, um centro de justiça da frequência 1.25.4.5, alternando 1.26.8. Thank you. 5, Serra, Globo, Serra, contato radar, em efeito de Minas Goiás, de Salvador, em Globo, nos cruzeiros de Globo, Salvador, em Pastora do Silva, em Sobrão. Autorizado direto através de Veracruz, desça para 3.500 pés, Catarra Meu, Serra Grande Serra. Catarra Meu, Bravo, Serra Grande Serra, Serra Grande Serra, Eu saí do São Paulo, subindo a torre de 3, 4 e 0. Alguma, Bravo 340, TAP 3663. Pode colocar na presença na direção de Lima, TAP 3663. Rapaz, eu vou ter que fazer isso, eu tenho 3663. Boa colheita, tem. 9-6, controle Salvador, veio para o Gabão 6-1. E o aparelho de voo 0-6-0, a gente não vai lá no 3. Comando 250, deixa para dois motores, permanece ajuste padrão, utilizando o final do procedimento de EFC. Equipe 10, ponto obrigado. Serra Bravo Serra, sobre o avião envolvido lá e deixa para o número 5, é o Estado. próximo à Duna, tem um outro traço lá importado, que é bom. Chama o controle 120, 218, manda ao 50. Lima. Na Lima, temos só em 1219. Papá Romeu, Serra Bravo, Serra, cliente. Mantenha o corredor Veracruz, no 1500 pés, o corredor de Bom Visual, da Luz Padrão, até através de Paris. Papai Romeu, Serra Bravo, Serra, Serra, da linha do litoral sul. Deixa para o número 10, a gente não vai no 3. Com 3896, a faixa superada, deixa para 2, meu pé já pode se abrigar. Do conhecimento do controle no setor, com frequência livre para auto-ordenação. Direto no espaço aeroporto, para ter visto informação de voo e alerta, até 60 milhas de Salvador, excelente controle. A porta com família, chame o controle 5, frequência 128.8, alterna 126.0. da Serra, tem que ter ingresso no circuito, chama o Torre de Salvador, frequência 118 do sinal 95. Thank you.

São Miguel, via Salada Palmeirinha, deixa para mim o vídeo de voo 050, ao Instagram. Bom dia, com o Papa Adão do Colégio, e dia 6 de São Paulo.